Elevo os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? Meu socorro vem do Senhor. O meu socorro vem do Senhor, que não me abandonou, que não desistiu de mim. Que fez os céus, que fez a terra, que fez o mar e o que nele há. Não há maior, não há melhor, não há poder igual. O Senhor Ele que guarda a sua casa. Oh.